A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 20º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Hoje, apesar disto estar animado, estamos menos em estúdio porque vários alunos, alguns estão em intercâmbio, outros estão a estudar matemática, outros estão doentes. Portanto, temos aqui menos elementos, mas não é por isso que não vamos fazer o programa e esperemos que é um bom programa. Vamos ficar com a boa sugestão musical. Desta vez não será de João Oliveira, terá que ser mesmo dos elementos aqui do clube. Portanto, e como foi a música vencedora do Festival da Canção Português para nos representar na Eurovisão, eu sugiro uma balada tipicamente portuguesa, O Jardim, da Cláudia Pascoal, escrita pela Isaura. Eu nunca te quis menos do que tudo, sempre, meu amor. Se no céu também és feliz, leva-me, eu cuido sempre ao teu redor. São as flores o meu lugar. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. São as flores o meu lugar. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. Já prometi que um dia mudo ou tento ser maior. Se do céu também és feliz, leva-me, eu juro, sempre pelo teu valor. São as flores. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. Agora que não estás, agora que não estás, rego eu o teu jardim. Ficamos agora com a notícia e desta vez não é a Catarina Duarte, mas é a Liliana Silva. A queda real dos salários em Portugal entre 2010 e 2016, a futura subida das taxas de juros e o aumento do crédito ao consumo e automóvel são riscos que podem causar stress nos orçamentos das famílias, segundo uma análise da Agência de Notação Financeira, DBRS. Num relatório divulgado na semana passada, a agência canadiana aponta que Portugal se encontra no grupo de países em que as famílias apresentam um nível elevado de endividamento, embora tenham vindo a reduzi-lo. Destaca que Portugal está exposto a vulnerabilidades relacionadas com elevados níveis de dívida, como o esperado aumento das taxas de juros, e está também vulnerável a riscos associados com o aumento de dívida não garantida, como acontece com o crédito ao consumo e crédito automóvel. E ao contrário do que sucedeu em outros países, em que os salários reais desceram entre 2010 e 2016, mas já voltaram a crescer, em Portugal a tendência ainda é descendente. Em Portugal, a poupança das famílias está em mínimos, enquanto o recurso ao crédito, ao consumo e ao automóvel tem vindo a crescer. O crescimento baixo de salários limita a capacidade das famílias de melhorar o seu serviço de dívida, explica a DBRS. E aponta que o lento aumento dos salários continua a ser um fator para o fraco crescimento do rendimento das famílias em muitos países, sendo que no caso de países como Portugal, os salários sofreram uma quebra real no período de 6 anos até 2016. A DBRS divide os países analisados em 3 grupos, com o primeiro a ser constituído pelos grupos de países com maior endividamento das famílias face ao rendimento disponível, incluindo a Finlândia e a Suécia. Portugal encontra-se no segundo grupo, que integra países como a Irlanda, os Estados Unidos e o Reino Unido. No terceiro grupo, o menos vulnerável, estão países como a Áustria e a Alemanha. A DBRS acrescenta como existe o risco, tal como sucedeu antes da última crise financeira, das famílias contraírem mais crédito. O rápido crescimento da dívida das famílias, especialmente quando os níveis de endividamento são altos, está associado com resultados negativos para a economia, afirma. Além disso, um choque negativo no crescimento, devido ao abrandamento da economia, aumento de desemprego e subida de juros, pode forçar as famílias a cortar no consumo. Isto é doloroso para famílias com poupanças limitadas, avisa a DBRS. Esta é uma notícia que alerta para várias situações. Uma delas é evidente em Portugal, que é o facto dos salários em Portugal serem baixos comparativamente com o resto da União Europeia. E essa questão também se prende com jovens atentos da Bárbara Coquim, porque creio que ela também traz a questão de que os salários são especialmente baixos para os jovens que começam a trabalhar. E então pode já avançar também com essa questão. Bárbara. É verdade, segundo um relatório do Instituto Nacional de Estatística, a maioria dos jovens em Portugal não consegue arrendar ou comprar casa. O desemprego, que apesar de estar a diminuir, se mantém elevado para os jovens, 22,2%. Os empregos precários, os contratos irregulares e os baixos salários, argumenta o estudo, fazem com que seja muito difícil para um jovem conseguir suportar os custos de habitação. O estudo comprova que as oportunidades de emprego e os níveis salariais diminuíram acentuadamente desde a crise financeira de 2008. E Eugénio Fonseca, presidente da Caritas Portuguesa, reforça que Portugal registra ainda um elevado nível de desemprego jovem e as habilitações de nível superior não estão a ser valorizadas pelo mercado de trabalho. O argumento do presidente da Caritas remete para a perda real de 17,7% de rendimento salarial médio mensal líquido entre os licenciados face a 2008, apurada pelo Expresso com base nos dados do INE. Para o representante da Caritas, o recurso a instrumentos de financiamento europeu dado para reduzir o desemprego, como os programas de formação e estágios profissionais, estão a nivelar os salários por baixo e a agravar o emprego temporário entre os jovens portugueses, mesmo os mais qualificados. O estudo conduzido pela Caritas revela que esta é a primeira geração de jovens a enfrentar o risco de empobrecimento relativamente à geração dos seus pais. E até fala no aparecimento de uma nova geração que apelida de Sinquis, a afundar. São maioritariamente jovens casais, trabalhadores que dificilmente conseguem suportar as despesas com os seus rendimentos profissionais e que, por isso, não podem construir família. E a Caritas não é a primeira a reconhecer este desafio social. No último mês, o grupo de reflexão britânico Resolution Foundation divulgou as conclusões do seu estudo anual da Living Standards Outlook 2018, onde alerta também para o desafio que é sobreviver com os seus rendimentos de um millennial na economia atual. Segundo o relatório, que compara vários países, a crise financeira provocou um roubo nos rendimentos dos millennials. No Reino Unido, por exemplo, um millennial com 30 anos ganha só mais 6% hoje do que ganhava a geração nascida entre 1946 e 1965. Em valores reais, isto representa uma quebra de 14% do salário médio. As quebras registradas no Reino Unido são maiores do que as ocorridas na maioria dos países analisados, mas segundo o estudo, os millennials portugueses figuram no grupo dos que registram maiores quebras nos salários médios reais face à geração anterior, 11%. Quer esta achega dos jovens atentos, leva-nos para um problema muito sério em Portugal, que eu acho que os nossos políticos, infelizmente, não têm estado a analisar devidamente, que é, nós temos salários muito mais baixos que a maior parte da União Europeia. Isto, obviamente, tem consequências, quer no estilo de vida que as pessoas têm, quer no nível de vida que a população portuguesa tem, estamos a falar sobretudo da população da classe média, e sobretudo este problema que tu trazes do fraco rendimento obtido por jovens com elevados graus académicos. Estamos a falar de jovens licenciados, já com mestrado ou até com doutoramento, que nós sabemos que continuam a ser mal pagos em Portugal. É por essa razão que eles se vão embora. Isto é um dado muito preocupante, não achas, Bárbara? Isto pode levar ao aumento, continua a levar ao aumento da imigração de gente muito bem preparada do nosso país. Se as pessoas não têm dinheiro para arrendar, como tu dizes, não têm, um jovem casal entre os 25 e os 35, por exemplo, não tem dinheiro, de facto, não ganha o suficiente para arrendar casa, muito menos para comprar casa numa grande cidade, muito menos vem a questão dos filhos. Se eles não têm dinheiro para fazer face às despesas rotineiras, como é que este casal, que nós gostaríamos, dados os nossos problemas da natalidade, gostaríamos de ver estes jovens casais a terem filhos mais cedo, isso de facto não pode acontecer, não te parece? Isto é muito preocupante para os jovens. Portanto, sim, isto é uma notícia muito preocupante, visto que nós que já estamos até no ensino secundário, já nos estamos a preocupar para entrar numa universidade para posteriormente enverdar no mercado de trabalho. E é preocupante nós sabermos que estamos a preparar o nosso futuro, mas que Portugal, que é o nosso país, que sempre nos acolheu, não nos dá oportunidades para continuarmos aqui, para aqui construirmos família, e muito menos aqui a Oliveira, porque, por exemplo, eu gostaria muito de continuar aqui nas minhas raízes, mas sei que aqui tenho zero de oportunidades. Em Coimbra, pronto, é sempre uma cidade maior, as oportunidades também são poucas ou nenhumas. Portanto, sei que terei que ir ou para a capital, onde, pronto, o típico litoral, onde já estão... Onde já está a esmagadora maioria da população. Os jovens casais e a esmagadora maioria da população. Ou terei que, porventura, emigrar para qualquer outro tipo de país que me ofereça as condições de trabalho e os postos de trabalho que eu necessito e que eu procuro. Mas também acho que... Mas devia haver uma alteração de políticas em Portugal, até pela questão preocupante que nós temos com o envelhecimento da população. Eu acho que as políticas atualmente estão muito mal feitas, porque o que é preciso atualmente não é os típicos aumentos de salário mínimo como andam aí... Porque se derem isso, se puserem a prioridade nisso, vão acabar por deixar para trás o incentivo ao emprego. Porque, ou seja, se vamos estar a obrigar as empresas a pagar mais, vão haver menos empregados, tecnicamente. Acho que o que é necessário atualmente é novos postos de trabalho, é o Estado incentivar os jovens a ficarem em Portugal, a dar incentivos para o empreendedorismo. Porque nós temos jovens empreendedores, mas que pegam nas suas ideias empreendedoras e que podem realmente revolucionar o mundo e vão para o estrangeiro, enquanto elas iam ficar cá no nosso território. Estás a sugerir que muitos jovens devem enveredar pelo trabalho por conta própria? Também, porque acho que sim, acho que atualmente temos os jovens hoje em dia têm capacidade e têm conhecimentos suficientes, alguns, obviamente, para ou continuarem com o negócio dos pais ou dos avós, ou mesmo criar um negócio próprio, porque atualmente pode haver tudo, mas há sempre algo que falta, porque estamos num mundo globalizado, estamos num mundo em que, mesmo havendo tudo, há sempre aquilo que se pode fazer diferente, há sempre aquilo que se pode inovar, e os jovens têm capacidade para isso. Portanto, acho que devia haver incentivos aos jovens para se fixarem no nosso território, para aqui construírem a família, incentivos a habitações. As autarquias também deviam ter mais cuidado com isso. Por exemplo, as zonas históricas e velhas das cidades, que têm casas abandonadas, podiam perfeitamente ser revitalizadas para jovens casais que querem fixar-se neste tipo de regiões, como fez Braga há pouco tempo, no mandato do Dr. Ricardo Rio, que era um dos autarcas. Não, que era uma das cidades europeias onde havia mais jovens, porque os jovens iam para a Universidade de Braga, tinham incentivos para ali ficarem, com casas onde podiam ali fixar família, e ficavam em Braga. Não iam para o litoral, não iam para o estrangeiro, ficavam ali. Acho que é isso que é preciso em Portugal, que os jovens fiquem cá, que os jovens se formem aqui, que trabalhem aqui, que... As ideias dos jovens têm que ficar aqui, porque é isso que Portugal precisa. Nós não precisamos de mais um país envelhecido, precisamos com um índice de envelhecimento superior à média europeia. Que daqui a nada, se isto continuar, nós vamos ter imensos idosos e imensas pessoas que precisam dos serviços sociais. E pouca população ativa. Exatamente, e poucas pessoas a descontar para a segurança social. Eu gostava de saber o que é que será feito das reformas daqui a uns tempos. Haverão realmente reformas? Teremos nós, que estamos agora ainda na escola, a oportunidade de reformas? Ou teremos que, em vez de descontar para a segurança social, estar ou fazer a grande maioria de descontos, trabalhar por recibos verdes e pôr a grande parte do nosso dinheiro em contas de poupança? É isso que o país precisa? É que eu acho que não. Lili, também te preocupa esta questão dos jovens, uma vez que é como diz a Bárbara, tu daqui a um ano e pouco estarás na universidade, depois da licenciatura poderás querer entrar no mercado de trabalho. Preocupa-te esta situação, o facto de veres tantos jovens que são literalmente explorados, às vezes em estágios profissionais e estágios curriculares que se eternizam? Nós ouvimos contar, de facto, muito a situação desta precarização da vida dos jovens, o facto de eles não poderem fazer face às despesas. Preocupa-te isto? Alguma vez pensaste no assunto? Claro que sim, claro que me preocupa, porque eu estou a estudar e estou a construir o meu futuro e quero chegar à universidade e depois tirar a minha licenciatura e quero começar a trabalhar na área em que estudei e quero ter a minha independência financeira, e isso não vai acontecer se eu não for remunerada no meu estágio ou no meu futuro emprego. Isso não vou ter que... Pois, a hipótese de emigrar? Eu não queria. sinceramente. Se tiveres cá condições, vais teimar em ficar cá. Sim, sim, sempre. A Bárbara aludiu ali que provavelmente não vai ter condições, depois de terminar o ensino superior, de ficar por Oliveira do Hospital. E aqui estamos a debater com um problema. Nós temos um concelho cada vez mais desertificado. Está o nosso e estão todos os concelhos do interior. Vocês estão a ver que o nosso país está completamente disforme. Grande parte da população já estava a ver no litoral. E agora com a questão que nós tivemos, dos incêndios, da precariedade que por aqui passa, e realmente eu vejo os jovens, estou há 20 anos nesta escola, muitos dos jovens que passaram por aqui não estão cá. A maioria não está cá. Aqueles que tiram formação superior, aqueles que têm melhores habilitações, de facto, muitos estão no estrangeiro, outros estão em Lisboa, de facto, por cá ficam poucos. Então o que é que vai ser de nós, Liliana? Não pôs hipótese, gostarias de um dia trabalhar em Oliveira do Hospital? Gostava, sinceramente, sim. Basta ver psicóloga da escola secundária da Oliveira do Hospital. Quem sabe um dia. Não, mas acho que sim, acho que é importante, porque... Não descuras, por exemplo, há jovens que dizem, não, eu de facto gostaria de viver numa cidade maior, dá outras oportunidades, a terra normalmente não é boa, uma pequena terra não é boa conselheira. Tu se calhar vieste aqui a trabalhar, se tivesses a oportunidade. Sim, porque... Porque se eu estudo cá e se eu me formo cá, eu gostava de aplicar os conhecimentos que tenho no meu país, porque é inútil, nós estamos a formar jovens e eles irem explorar as suas ideias e criar novos projetos noutros países em que não nos vai servir nada a nós. Se nós formamos, o proveito tem que ser nosso, não pode ser de outros países. Para isso estamos a criar novas formas de rendimento para os outros países e não para nós. Exatamente. Que não têm, por vezes, jovens tão bem formados como nós temos neste momento. Exatamente. Em várias áreas. Agora, é um facto que eles vão para o estrangeiro e são muito melhor remunerados do que cá em Portugal e têm carreiras asseguradas no futuro que nós, infelizmente, aqui não temos para muitos jovens, por isso é que eles têm estado a emigrar. Mas eu estava-te a perguntar, e mesmo em Oliveira do Hospital, devias ter ficar por cá? Sim, sim. Já agora gostava de perguntar aos outros meninos. Daniela, tu não pertences ao Conselho de Oliveira do Hospital, mas és nossa vizinha, pertences ao Conselho de Arganil. Depois da tua licenciatura, quiçá mestrado, gostarias de ir viver? Tu até és uma aldeia pequena, bonita, aldeia maravilha, Piódão, mas onde felizmente nos últimos anos se fixou muita gente nova. Eu acho que é das aldeias, se calhar até da Serra do Açor, que tem mais gente nova, fruto também do turismo, do boom de turismo que teve. Estavas-te a ver ficar pelo Piódão ou, pelo contrário, não queres? Talvez, só que assim, o Piódão é uma aldeia muito conhecida, tem muito turismo, oferece muita coisa, mas não oferece oportunidades a jovens, não oferece... Tirando a hotelaria e o turismo que existe aqui e a restauração que existe, se calhar não há muito mais oportunidades. Por isso, talvez o Piódão daqui a uns anos, digamos, pode vir a ficar desertificado, porque lá está, os jovens querem vir para fora, mas também há jovens lá que gostavam de ficar e querem continuar lá a vida, mas também há outros que vão à procura de novas oportunidades, e lá está, o Piódão é muito bonito, é muito bom, eu adoro o Piódão, mas lá está, não nos oferece aquelas condições necessárias para termos futuramente um bom trabalho. E lá está, tirar uma licenciatura para depois, provavelmente, ficar no Piódão, por exemplo, eu posso tirar uma licenciatura em qualquer outra área, e ficar no Piódão, mas não, o Piódão só oferece mesmo duas coisas, ou o turismo, ou então a hotelaria. Lá está, não, é muito restrito. Tu ainda estás indecisa, não sabes como é que vai ser o teu futuro. Exatamente. Se ficas ou se sais. É muito complicado. Também depende da formação que tu vais tirar no ensino Exato. Superior, que neste momento ainda não tens a certeza qual sim, é. Sim, sim. E depois decidirás. Mas é inegável que a ligação que tu tens ao Piódão, mesmo que estejas a trabalhar em Coimbra ou em Lisboa, claro, frequentemente virás a Piódão. O que acontece isso, se calhar, com muitas pessoas, não é? Uhum. Aliás, é algo que vocês agora... Tu já se percebe que tens uma forte ligação à tua terra, sendo uma aldeia tão pitoresca e tão histórica. E tão bonita, já agora. Que é a pérola da Serra do Açor e, além disso, é uma aldeia maravilha. Mas, para além desse pormenor, eu noto, por exemplo, também na minha aldeia, que há muitas pessoas, quando eram mais jovens, não prestavam tanta atenção à sua terra, e à medida que a idade vai avançando, as pessoas parece que as raízes falam muito alto. Ou seja, nós temos, de facto, uma forte ligação à terra onde nascemos, onde fomos criados, onde temos as nossas memórias de infância e de juventude. Isso vai ser sempre muito marcante na nossa vida. Eu, por exemplo, percebo que há pessoas que tiveram uns anos sem regressar aqui às beiras, que viviam em Lisboa, que viviam no estrangeiro, e que agora sentem mais, cada vez mais, o apelo de raízes e o apelo de virem à terra nos fins de semana, nas férias ou em largas temporadas, no caso já estarem reformados. Mas este tema não deixa de não ser preocupante, porque nós temos, de facto, um interior cada vez mais desertificado. É muito preocupante que os nossos salários sejam tendencialmente muito baixos comparativamente com o resto da União Europeia, porque isso vai fazer com que os nossos jovens, que obviamente têm horizontes muito abertos, percebem como é o resto do mundo, e muitos não ficam por cá porque não são devidamente recompensados pelo trabalho que fazem, pela formação que tiverem. Eu penso que, tanto na esquerda como na direita, tem que haver uma revisão destes planos. Continuar a manter salários baixos, e a notícia que leu a Liliana dizia mesmo isso, os salários em Portugal baixaram muito, não foi só para os jovens, mas foi mesmo para os menos jovens, para a faixa etária, toda ela que está ainda no mercado de trabalho com a crise. Nós sabemos, desde a função pública, se calhar na função pública foi onde isso mais se viu, mas os privados aproveitaram a onda e, obviamente, em Portugal nós temos, de facto, salários tendencialmente baixos, que não são minimamente recompensadores, e portanto percebo que muitos jovens queiram sair, o que do ponto de vista do país e do futuro do país poderá ser muito preocupante. Rádio Boa Nova. E eu sugiro Sorry da Alci. I've missed your calls for months, it seems. Don't realize how mean I can be. 'Cause I can sometimes treat the people that I love like jewelry. 'Cause I can change my mind each day. I didn't mean to try you on, but I still know your birthday and your mother's favorite song. So I'm sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. Ooh, ooh, ooh. I run away when things are good. I never really understood the way you laid your eyes on me in ways that no one ever could. And so it seems I broke your heart. My ignorance has struck again. I failed to see it from the start and tore you open till the end. And I'm sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. Sorry to my unknown lover. Sorry that I can't believe that anybody ever really starts to fall in love with me. Sorry to my unknown lover. Sorry I could be so blind. Didn't mean to leave you and all of the things that we had behind. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. And someone will love you. Someone will love you. Someone will love you. But someone isn't me. Bem, avançamos para um tema um bocadinho diferente. Vamos recuperar aqui uma boa memória de uma grande personalidade, não é assim, Daniela? Exatamente, Afonso Costa nasceu em Ceia em 1871. Aos 9 anos vai viver para Santa Mininha para estudar com o Padre Ferrão. Este incutiu-lhe, muito cedo, disciplina e hábitos de estudo, apesar de toda a sua irreverência. Efetua no Seminário da Guarda, em 1883, os primeiros exames secundários e em seguida matricula-se no Liceu. Em outubro de 1886, instala-se no Porto para frequentar o Colégio da Nossa Senhora da Glória e concluir os estudos secundários. Afonso Costa ingressa, em outubro de 1887, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A estreia no jornalismo acontece e, a 23 de março de 1890, juntamente com António José de Almeida, com a publicação de Ultimátum, onde assina o artigo A Federação Académica e defende a queda da monarquia por via revolucionária. Na sequência, as autoridades levam aos estudantes a julgamento acusados de abuso de liberdade de imprensa. Afonso Costa sai absolvido em resultado da defesa de seu advogado Magalhães Lima. A 13 de setembro de 1892, Afonso Costa casa com Alzira Coelho de Campos de Barros de Abreu, natural de Oliveira do Hospital. No ano seguinte, em 1893, Afonso Costa recebe o prémio de melhor aluno do curso, depois de concluir o quarto ano. Publica também três livros, sobre direito comercial, processo civil e organização judicial. Termina o curso em 1894, desta vez com o prémio de melhor aluno do seu ano. Afonso Costa ascende, em 1899, a professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É eleito deputado pela primeira vez em 1900, nas listas do PRP, pelo Círculo do Porto, com o apoio do Centro Socialista desta cidade. Até o 5 de outubro de 1910, tem um papel decisivo no Parlamento de Combate à Constituição da Monarquia Portuguesa, 1834. Integra o governo provisório como Ministro da Justiça, e a ele se deve a nova arquitetura jurídica, alicerçada depois da Constituição da República, 1911, cujas principais linhas de força estão expostas na sua tese de doutoramento. Presida o governo em 1903, 1915 e 1917, em acumulação com a pasta das finanças. É no seu primeiro governo que promulga, entre outros diplomas, Portugal combate na Primeira Guerra Mundial, em África desde 1914 e na Europa a partir de janeiro de 1917. Isidónio Paes encabeça o golpe de Estado de 5 de dezembro de 1917, com o objetivo de afastar Afonso Costa e colocar um fim à sua política de orientação socialista de governo e instaurar uma ditadura. É preso sem culpa formada e segue para o exílio em Paris em 1918. Com o fim do sidonismo, chefia a delegação à Conferência da Paz e assina em 1919 o Tratado de Versalhes. Entre 1920 e 1926 é fundador e representante de Portugal na Sociedade das Nações. Organiza a Liga de Paris em 1927 como opositor à ditadura militar. Lidera no exílio a oposição ao Estado Novo de Salazar e à ditadura corporativista assente na Constituição de 1933, até falecer subitamente em 1937. Nesta altura, em que o Grande Oriente Lusitano passara à clandestinidade, Afonso Costa estava indigitado para ser o grão-mestre. Muito bem, evocamos aqui a memória de um dos grandes políticos da Primeira República, Afonso Costa, que muitas pessoas não sabem, mas era aqui natural do vizinho Conselho de Ceia, e casou com uma oliveirense, portanto a esposa de Afonso Costa, quem teve três filhos, creio, era de Oliveira do Hospital. Esta é uma figura cimeira, que para quem estuda a República e o republicanismo dos inícios do século XX, é uma figura cimeira, porque ele vai ser importantíssimo, quer nos vários governos, quer, inclusivamente, na querela que instituiu com a Igreja Católica, nomeadamente uma célebre lei que ficou conhecida por a separação da Igreja do Estado e que instituiu uma grande celeuma em Portugal e uma guerra entre os republicanos e a Igreja Católica. É uma figura muito importante, mais um beirão, que se destacou em Lisboa como um grande político. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Ficamos agora com um tema completamente diferente. Vamos para Nós e os Animais, desta vez não com a Bárbara, não com a Inês Brás, mas com a Bárbara Coquim, que vai dar uma intuação de certeza completamente diferente ao nosso slogan, mas que vem aqui lembrar que é sempre importante nós acolhermos os animais, mas há uma moda estranha entre as celebridades, é que estão a querer clonar os seus animais de estimação, não é assim, Bárbara? É verdade, a cantora norte-americana Barbara Streisand anunciou ter clonado a sua falecida cadela, uma prática crescente entre os donos mais endinheirados. Mas a opção não está isenta de dilemas éticos. E em Portugal, será que é possível dar uma segunda nova vida aos animais de estimação? O presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária, Luís Stelo da Gama, compreende que a expectativa das pessoas seja satisfazer o desejo de manter a ligação com o animal que já morreu. Mas, esclarece, isto é uma ilusão. O bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, Jorge Cid, também deixa um alerta a quem fantasia com esta possibilidade. A clonagem cria um animal morfologicamente igual, mas a personalidade pode ser completamente diferente. A questão da clonagem de animais de companhia nunca foi levantada na OMV e o bastonário não tem conhecimento de que se faça em Portugal. À partida, teríamos capacidade científica para o fazer, mas o processo é dispendioso, não há mercado para isso, acredita. O Estel da Gama explica que a lei europeia só permite a clonagem em contexto de investigação e não para fins comerciais. Por isso, clonar um animal de estimação em Portugal seria legal. Na sequência da revelação de Streisand, a Organização de Defesa dos Direitos dos Animais, PETA, veio apelar às celebridades para deixarem de clonar os seus animais de estimação. Todos queremos que os cães vivam para sempre, mas, apesar de parecer uma boa ideia, a clonagem não o permite, escreveu a presidente da instituição Ingrid Newkirk. Se considerarmos que há milhões de cães a definharem em canis ou a morrerem de formas terríveis quando são abandonados, percebemos que a clonagem só agrava o problema dos animais sem casa. O Estel da Gama, também docente da genética, está de acordo. Com a quantidade de animais que há nos abrigos, faz mais sentido adotar do que clonar. Sem dúvida. E temos dito isso aqui, os canis das várias câmaras municipais, as associações que albergam animais, aliás tivemos aqui o Sr. Paulo Marques que nos falou disso mesmo, quase todos os dias tem mais cães e mais gatos que são abandonados, literalmente. E portanto, se as pessoas quiserem animais, de facto há muitos animais a precisarem de dono. Por outro lado, nós percebemos que quem tem animais de estimação e gosta muito deles, como quase fossem pessoas de família, nós sabemos que sofremos imenso quando os perdemos. Mas isso não nos deve levar à tentação, sobretudo a estas celebridades endinheiradas que agora querem perpetuar o seu animal clonando. De facto, o que faz sentido é, de facto, adotarmos outro animal para superar essa dor da perda do primeiro. Não é assim, Bárbara? Bom, concordo plenamente. Por isso, senhores ouvintes, relembramos mais uma vez que não maltratem nem abandonem o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Como isto fica diferente, dito por diferentes pessoas, já repararam? Ninguém consegue dizer como é Inês Brás, aquilo nasceu-lhe quando ela era quase uma criança. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente com a Francisca Rodrigues. Satélite europeu envia primeiras imagens da poluição atmosférica. São já conhecidas as primeiras imagens da poluição do ar provenientes do satélite do Programa Europeu de Observação da Terra Copernicus Satélite 5P. O satélite foi lançado a 13 de outubro com a missão de supervisionar a qualidade de ar e esses primeiros resultados foram esta sexta-feira, considerados excepcionais pela Agência Espacial Europeia ESA. Uma destas primeiras imagens mostra as manchas de dióxido de carbono sobre a Europa, causando um grande parte pelo tráfego e pela combustão de combustíveis fósseis em processos industriais, e permite identificar altas concentrações deste poluente em zonas da Holanda, no oeste da Alemanha, no Val Po, em Itália e em partes da Espanha. Estes primeiros dados obtidos pelo satélite permitiram criar um mapa global de monóxido de carbono e identificar altos níveis deste poluente do ar em partes da Ásia, África e América do Sul. Como se nós ainda não soubéssemos cá na Terra que estamos a poluir demasiado o planeta, este satélite de facto dá uma panorâmica geral do planeta Terra, extremamente poluído, sobretudo nas zonas mais críticas que tu referiste. É mais um alerta que fica. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos agora a uma sugestão de visita, desta vez com a Daniela Lopes, que ao que parece nos sugere uma visita muito doce. Exatamente. Boa tarde, senhor ouvinte. Desta vez trago-lhe uma visita doce. A 6ª edição do Festival Internacional de Chocolate Tobits está a decorrer até 18 de março, sexta-feira a domingo. É uma experiência que promove o divertimento e o lazer das famílias que o frequentam em torno do consumo de chocolate, e este ingrediente mágico que permite dar largas à criatividade e originalidade e à criação de peças extraordinárias para descobrir, conhecer e provar em múltiplos expositores, exposições e show cookings. Nesta edição, a organização deseja que o público, para além de momentos de alegria e diversão, também adquira uma consciência cívica e ambiental que possa levar a atitudes e comportamentos de sustentabilidade, pelo que adotámos a temática das alterações climáticas como forma de promover as preocupações que nos concernem, alertando às causas, consequências e boas práticas que poderão fazer mudar o mundo. A cozinha não é exceção. É hoje a montra de como as nossas escolhas podem promover um consumo responsável, evitando o desperdício alimentar, respeitando os alimentos e dando mais valor a tudo o que a Mãe Natureza nos dá. É a razão pela qual amigos e famílias se juntam para degustar, partilhar e viver emoções que se transmitem pelo palato e pelo saber. É sentir aromas e experimentar texturas nunca antes apreciadas, permitindo acarinhar ingredientes e promover uma cozinha slow food e de futuro. Neste festival junta-se o verdadeiramente útil ao saborosamente agradável e foi criado um evento onde, com uma consciência ambiental, se pode desfrutar do melhor que o chocolate oferece. Esculturas de chocolate, show cooking, exposição e venda por produtores e distribuidores de chocolate e derivados, street food, atividades para famílias, entre outras surpresas. O Festival de Óbitos é um momento para descobrir sabores, conhecer mais e aproveitar melhor. É até 18 de março de 2018 e está aberto sexta-feira a domingo, das 11 às 20, e o custo do bilhete é de apenas 6,50. Muito bem, está feita a sugestão, já a temos feito noutros anos, para quem é apreciador de chocolate não pode perder este festival. De uma vila que nós já sabemos que sabe muito bem explorar a vertente turística, que promove muito bem a sua marca. E este Festival de Chocolate, que ao que parece atrai cada vez mais pessoas, é um evento com muito sucesso, como sabem, no nosso país e já com muito nome no estrangeiro. Eu sugiro Dia Mal dos Armados Violeta. E com a dimensão da dor legitimar o fim. Eu dei, mas foi para mostrar, não havendo amor de volta, nada embebe a fonte de ficar. Mas tanto pior, e quem sou eu para te ensinar agora a falar do claro de um dia mau. Eu sei, a tua vida foi marcada pela dor de não saber aonde dói. Mas ver-te bem, não houve a luz do dia quem não tenha provado o travo amargo da melancolia. Então rapaz, então por que a raiva, se a culpa não é minha, serão efeitos secundários da poesia. Mas para que gastar o meu tempo a ver se aperto a tua mão? Por tenho andado a pensar em nós, já que os teus pés não descolam do chão. Dizes que eu dou só por gostar, pois vou dar-te a provar o travo amargo da solidão. Passamos agora a uma sugestão de cinema, desta vez do Eduardo Adro, mas apresentada pelo Gonçalo Branco. O filme desta semana é A Gente Vermelha. Este filme foi realizado por Francis Lawrence. É um filme thriller e ação com a duração de 140 minutos. Passa-se nos dias de lares da Hungria. O filme conta-nos a história de Dominika Igorova. Ela é uma filha dedicada e determinada a proteger a sua mãe a todo o custo. É uma bailarina excepcional, cuja competitividade forçou o seu corpo e mente até ao limite. Quando ela sofre uma lesão que põe fim à sua carreira, Dominika e a sua mãe enfrentam um futuro sombrio e incerto. Por esta razão, ela acaba por ser facilmente manipulada, tornando-se a mais nova recruta de uma agência de serviços secretos que treina jovens excepcionais como ela para usar os seus corpos e mentes como armas. Torna-se uma recruta para ser espia russa, onde é ensinada a usar o seu corpo como forma de obter informações. Este novo rumo da sua vida leva a que se veja envolvida nas relações secretas entre a Rússia e os Estados Unidos, num enredo que promete bastante reviravoltas. Realizado por Francis Lawrence, o filme baseia-se no romance com o mesmo título, escrito por Jason Matthews, A Gente Vermelha. é mais do que um mero thriller de ação, este é, sim, uma narrativa fascinante de uma personagem que se vê envolvida em conflitos internacionais e pretende sair do meio sem quaisquer marcas, custe o que custar. Apesar dos twists do enredo e do impacto gráfico, a realidade é que o filme arrasta-se pelas partículas geladas da Hungria e demora a gratificar a audiência com algum rumo pelo qual nos podemos orientar. Existe uma grande preocupação em apresentar truques que, no final, supostamente climáticos, tudo parece um pouco vazio. Excelente performance da Jennifer Lawrence, que carrega este filme até à meta final. Este filme está em exibição nos cinemas de Coimbra. Ficamos agora com a sugestão de leitura da Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana surgiu Viagens ao Centro da Terra, do escritor Júlio Verne. A história remonta ao ano de 1863, pleno século XIX. O cientista e professor de Geologia e Mineralogia alemão Otto Lidenbrock descobre um manuscrito do alquimista islandês Arne Saknussemm. Depois de ter decifrado, descobre a passagem para o centro da Terra, situada na cratera do vulcão Snæfells, situado na Islândia. Querendo também ele realizar o percurso indicado no manuscrito, parte com o seu sobrinho Axel. Partem para a Islândia e contratam Hans Bjelke para os guiar até o vulcão e ajudar-o durante a longa jornada ao interior da Terra. Já abaixo da superfície terrestre, estes três homens descem corredores e galerias, passando por vários obstáculos e dificuldades, chegando por fim a uma galeria de dimensões colossais, que continha no seu interior um oceano, ilhas, nuvens e até mesmo luz, gerada por um fenómeno elétrico desconhecido. Para além destas características, ainda possuía outra mais chocante. Existia vida naquele mundo paralelo ao mundo superficial. Vida que na superfície era considerada já extinta há muitos milhares de anos, como por exemplo os dinossauros. Os três exploradores começaram a perceber-se do perigo e da impossibilidade de permanecer naquele lugar. Por isso tentam procurar uma saída, mas rapidamente se apercebem que não vai ser assim tão fácil. A única solução era serem projetados através da cratera do vulcão, o que implicaria inúmeros riscos. Será que arriscam e conseguem voltar da sua expedição ao centro da Terra? Caso goste de aventura e ficção científica, não pode deixar de ler este livro. Muito bem, que é um clássico. Uma ótima sugestão. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a política, Bárbara. E parece que da política que vem ali dos lados de leste da Rússia não são muito boas propostas, pois não, do Sr. Putin? Realmente não são. A NATO considera inaceitáveis as palavras de Putin sobre as armas russas. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, classificou a semana passada de inaceitável e contraproducente o discurso do presidente russo Vladimir Putin na apresentação de armamento militar, em especial do míssil Sarmat, que disse ter um alcance ilimitado e tornar inútil o escudo antimíssil norte-americano. As declarações russas que ameaçam atacar os nossos aliados são inaceitáveis e contraproducentes, como já deixámos claro. O sistema de defesa antimíssil da Aliança não foi projetado nem dirigido para ser contra a Rússia, escreveu a porta-voz da organização, Oana Lungescu, num comunicado. A NATO frisou que é uma aliança que está preparada para defender todos os seus membros contra qualquer ameaça, ressalvando que não quer uma nova Guerra Fria ou uma nova corrida ao armamento. Todos os aliados apoiam acordos de controlo de armas que geram confiança em benefício de todos e continuamos a trabalhar em prol de uma maior previsibilidade e transparência militar. O presidente da Rússia apresentou armamento militar como o míssil balístico Sarmat, que disse ter um alcance praticamente ilimitado e torna inútil o escudo antimíssil dos Estados Unidos. Ninguém no mundo tem algo igual, por agora. É algo fantástico, afirmou Putin durante o discurso sobre o Estado da Nação. Antes de termos os novos sistemas de armamento, ninguém nos escutava. Escuta-nos agora, declarou. Após uma conversa telefónica entre a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente norte-americano Donald Trump, a chancelaria alemã escreveu um comunicado manifestando preocupações com o anúncio de Vladimir Putin. A chanceler e o presidente são preparados com as recentes declarações do presidente russo, Vladimir Putin, sobre o desenvolvimento de armamento e com as consequências sobre os esforços para o controle internacional dos sistemas de armamento, lê-se no comunicado. Parece que estamos aqui a assistir, Bárbara, a uma reedição da Guerra Fria, o que é muito preocupante. Realmente é, porque sabemos que a Guerra Fria, mesmo não tendo ocorrido o confronto militar diretamente entre as duas superpotências, foi um tempo a que nós não gostaríamos de regressar. Sim, e dividiu o mundo em duas facções e acho que neste momento não queremos que hajam rivalidades no mundo, mas sim uma Europa unida e um mundo unido. Mas não vemos isso, infelizmente. Não vemos isso. E estas ameaças são muito preocupantes, porque isto é uma ameaça que ele está a fazer ao mundo. E o problema é se passa além da ameaça. Isso é que é mesmo mais preocupante. É a destruição da humanidade. todos sabemos, há muito tempo que o armamento disponível, aliás, desde o tempo da Guerra Fria, desde os anos 50 e 60 do século XX, que se sabe que o armamento disponível, que hoje é muito mais potente do que era nessa altura, eliminaria rapidamente, desapareceria o planeta Terra. Portanto, eu espero que a humanidade tenha algum bom senso, porque, enfim, efetivamente, nós estamos nas mãos destes indivíduos que estão à frente das principais potências do mundo, muitos deles com grande dose de loucura, como percebemos. Mas que é muito preocupante que eles não assumam a responsabilidade que deveriam ter. Boa Nova, irresistível. Bem, ficamos agora mais calmamente com o Gonçalo Branco para uma sugestão de séries. A série de hoje chama-se Jessica Jones, é uma série da Netflix criada por Melissa Rosenberg, baseada numa personagem da Marvel Comics. Jones, uma ex-super-heroína que abre a sua própria agência de detetives, depois de desistir da carreira de super-herói, tenta reconstruir a sua vida como uma detetive particular e lida com problemas envolvendo pessoas com habilidades notáveis em Nova York. A segunda temporada desta série estreia este mês. Cada episódio tem por volta de 45 minutos e, se gosta de séries de heróis, ação, mistério e thriller, esta é uma série imperdível. It takes a monster to stop a monster. What did they do to us? Muito bem, fica feita a sugestão. FM Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. O nosso agrupamento promove, nos próximos dias 19, 20 e 21 de março, a Festa da Primavera. Trata-se de um vasto conjunto de eventos e atividades que decorrerão ao longo dos três dias. Esta Festa da Primavera é uma iniciativa da direção do agrupamento, a que aderiram os departamentos e as áreas disciplinares com múltiplas propostas. No vasto programa destacam-se pintura de azulejo, teatro, desporto, piquenique com toda a comunidade escolar, ecoescolas, atividades de reflorestação, concertos, debates, Jornal Mega 5, com uma edição especial sobre o tema da floresta, e concurso de fotografia. O concurso de fotografia, subordinado ao tema Imagens e Retratos, é supervisionado pelo Grupo de Informática do Agrupamento. Pretende-se uma exposição elucidativa que retrata o ser, o estar, o fazer e o sentir das gentes do Conselho de Oliveira do Hospital durante estes três meses marcados pelo enorme e devastador incêndio de 15 de outubro. Tem como objetivos alertar a comunidade escolar para a valorização dos espaços rurais e urbanos do Conselho de Oliveira do Hospital, através da capacidade de observação e desenvolvimento de competências técnicas e criativas no âmbito da fotografia. Desenvolver valores de responsabilidade ambiental e sentido estético, o regulamento determina que o concurso é aberto a professores, alunos do 9º ano e ensino secundário e funcionários do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Os alunos poderão concorrer individualmente ou em grupo. Cada concorrente poderá participar com um número máximo de 3 fotografias, sendo que apenas uma poderá ser selecionada para o conjunto das 3 vencedoras. Participem! Convidamos a comunidade e os ouvintes a participarem na festa do agrupamento do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Rádio Boa Nova. Oh, I wanna see them shining tonight. I wish my friends were all doing well. Oh, I wish my friends were all doing better. The days are the times in which we're live and die, no need to lie, no need to cry. Yeah, mama, I'm sorry if I let you down. Yeah, mama, I'm sorry, pick me up off the ground. Thank you. Olá, eu sou o Afonso de Sean Riley and the Flowriders. Estamos com vocês na Rádio Boa Nova, na Escola e o Meio. Um abraço. We all want the things we can't really have, and we have so much, so long time. It's just sad. We're counting the years, I'm counting the days. I wish I could spend more time in your bed. Mama, I'm sorry if I let you down. Yeah, Mama, I'm sorry. Pick me up off the ground. Yeah, Mama, I'm sorry. I fucked up. Estamos já a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes, Daniel Pereira e Eduardo Adro. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.